Contact sinal Tower, frequency 118.995, Moodlander. 09-9050. We'll talk a little guys on the line up. Let's go 2516. We're having a sight to close land. Runway 10, winds 140 degrees, 08 knots. Azimuth, that's 10-16. Michigan H 1016, close land, runway 10, airport to all 25. 9329, decolado aos 32. Chama agora o controle em 120, decimal 80. Tomando o controle, boa tarde, chama o Cisizan. Boa tarde, chama 6-9, decolou. Boa tarde, contato a colagem, mantém a nível de voo 3-0, passando 2 mil pés, autorizado o voar direto líder. 2 mil pés, líder, final nível 3-0, chama 9-3-0. Chama 3567, chame 126, 1-2-8, caso negativo, 1-2-8, decimal 8. É 288 e? Em Mário 260, caso negativo 1288. Planeta 268, obrigado, boa tarde. Salvador, Alfa 3367, está em posição de 2. 3367, negativo, direto do uniforme, que agora é o número 2 na aproximação. Mantenha o perfil de chegada e deixa para 3 mil pés. On the ground at 3-4, we keep to the right, contact the ground 1-2-1 this moment. Autorizado o final do procedimento e ele é satisfeito. Pistão na zona informe estabilizado. 2000, 7, 4, 3, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 5. Negativo, 1265, negativo, 1255, 1265, negativo, 1-1-9-0. 1-1-9-0, muito boa tarde, muito obrigado, é Porto Show, 1-5-1-6. Obrigado por os pistos no 0, 21, 4, 0 graus, 2 pontos. 127, alfa. Chileno 6227, ligou com o tráfego da companhia na nacional? Do alfa, após o pouso do tráfego, aéreo manter pistão 0. Após a passagem do tráfego da companhia, aéreo manter pistão 0, 6227. Você está ciente do seu agrofilástico, que foi a TGL Rio da Cruz? Leste Americana, proa 2807, já foi subida para o 105. 279, 1908, 0, 2, 2, 2, no pé, voz do Chivete, metrô 906, está utilizado o final do procedimento e no fixo, fixo 90, está estabilizado. Descendo para 2000 pés, direto ao Runa, 1906, na maré estabilizada no MBS, e X-ray autorizado, 279. Escreve aqui, confirme o nível para o lançamento, 105. 105. Copiado, pode atingir 95, Julio Escreve aqui. Sim, bom. Está livre por hoje, Julio Escreve aqui. Pode, bravo. Salvador, passarei 2231. Autorizado, Daniel, de decolagem, pistão 0, vento 140 graus, 08 baixo. Autorizado, Daniel, de decolagem, 231. Chamando 627, chama centro do Recife, chama 25 decimal 1, caso negativo 1, 2, 3, decimal 8. Chamando 627, vai chamar Recife, 25, 1, 2, 3, decimal 8. Lado ao 50, controle em 120, decimal 80. 120, decimal 80, passarei 2231, bom dia, boa tarde. Controle, passarei 2231. Passarei 2231, contato a Nanda Colagem, sobre via Momo, para nos enviar 180. Sobre via Momo, nível 180, passarei 2231. No complexo final do procedimento, ele é sexuísta, me trouxe 198, decimal 95. 95, vai ser. Oi, Salvador, uma boa tarde, hoje o 27 na linha, estabilizado. Salvador, 2791. Ajuste no zero no meio, está tirando a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando a autorização, continua os 27 no avião. Passei 26 e não veio direto para a prova de Momo. Vou direto a Momo, passei 23 anos. Eu não costumo aproveitar para a barreira. Aguarde que o dano é o Pedro Álvaro Barreiro, seria aproximadamente 300, eu passarei do 2231. Gente, 2231. Aeronave 98, prossiga. Aeronave 781, pouso autorizado, costuma 0, vento 170 graus, 07 nós. Autorizado, pouso 279 ou não? 1, solo 5000, libera direito, chama solo 1, 2, 1, decimal. Autorizado para a TAP, eu estou com os três homens. autorizado de decolagem, pistão 7, vento 140 graus, 062 nós. Regina e o COVID. Roger, correto, eu cove, corrigindo, é 327. Ferramenta correta. Aí, no meu nome, de noite, para informação, há um tráfego de posição de uma hora, 7 milhas, rumo sudoeste, mantendo o meu pé e tipo, um ferro aqui no 7,6. Afirmo, completamente visual no 1100 km, 1100 km. Do 6908, ajuste no 0 no meio, com 1500 km. Pois é, ingresso no circuito, uma base pela direita, vamos ver. Base pela direita, se possível, azul 6908. Bem, então, autorizado a abandonar a linha do litoral, curva na esquerda, para a base pela direita, então, da aula 0, 6908. Então, abandonar o litoral, curva esquerda para a base pela direita, azul 6908. Avistado, fuga autorizado, pistola 0, vento 140 graus, 6:19, o 6:19. Autorizado, pouso 9:0, azul 6:19. Aqui eu que autorizado estou, já estou na frequência livre. Posso calar e quente. Existe, visando o semicentro do Recife, na frequência 1.26.85, caso negativo 1.25.45, bom voo. 1.26.5.245, obrigado, bom dia, o passageiro 2.25, né? Passação aqui no Índia, desça para 3.000 pés hoje, seria o altímetro 1.06. 1.06, 3 pés, para 1.06. Só que o Índia é utilizado o Vale Verde do Mar. Obrigado, certo. Meia 327, lição da terminado, 53 milha setor sudoeste de Salvador, chame o ponto de Ilhéus em 1.20.1, no bom voo. Azul 6918, solo aos 1.0, lidera direita, chame o solo 21 desse maraço. Direita 29, pelo menor. Salvador, boa tarde, 1.097.090. Rotatória, faz para a direita 1.07. Centro Índia, plano IFR cancelado agora 1.09.1.1. Deixa inicialmente para 2.500 pés em condições lá direto. Direto Parita, guardando a pelo da rotatória Centro Índia. Passando o Ita Índia Ilhéus, boa tarde. Mantenha sobre a área de voo visual. Confirme, está alocado 0150. Sente o Ita Índia Ilhéus, confirme o tipo de equipamento. Alfa 3-2, confirma. Alfa 3-2. Copiado. Continuo em 18, obrigado, voo do Beto Ceasa. Obrigado. Lindo, eu estou já descido 1.500 pés. E tudo bem, Juliette, confirma se a procedência é Vera Cruz? No Valença, o Vitor Lindo, Juliette? Cairo. 1097, tripulado 3, controle 120 decimal 80. 208, obrigado. Boa noite, tudo inicialmente para 1.25 com o seu lado até aguardando contato radar. Controle Salvador, boa tarde, 1.097, decola Armor 1.070. 197, contato Fernando, colagem sobre via Arbo 1, para nível de voo 360. Arbor 1, 360, 097. Azul 4198, agora em contato, adaptação do 463, confirme o sinal solicitado. Sete, plano visual modificado, galera, presente, suba para nível de voo 190, guarda na utilização do nível 3. Visual com campo? Ah, afirmativo. Plano 198-95. Plano 195, obrigado. Dia visual com a pista no 7? Ah, afirmativo. Utilizado direto sinal da 17, aposte na curso final, ajuste numérico 10 no meio. Com o número 8, informamos que no radar eu não recebo nenhuma aeronave. Está autorizado a prosseguir a pela que deseja. Eu não recebo nem ao fornecedor de Feira de Santana, o 419. Autorizado se manter nível de voo 340, direto voo de pouso. O 097 foi direto elefa. Direto elefa, 097. Eu estou indo de relógio visual com campo. Visual com campo, tá? A gente tem uma noite de 95 da Pula. 18 com 95, uma boa tarde, muito obrigado. Instrução Salvador com aquele cordial boa tarde, passando o Vitor Índia Júlio. Passando o Vitor Índia Juliette, da presente autorizado a final da 17. Corte na final, ajuste no 06. 10? Fulia. 16, graça, Júlia, aponta na final da 7. 3155, decolado, 18, controle em 120, decimal 80. 1208, camarada, aponta 5, 3155. Jack Ninja, solo, 18, libera a direita, ao estacionar, frequência livre. Chame centro Recife, em, na frequência 126, 0 caso negativo no 28, decimal 8. Eu vou direto Putivi e chame centro Recife em 12 decimal 0, caso negativo 128 decimal 8. Gente, voa direto Putivi, Recife 260, altera 288, boa 097. Júnior 55, chame centro de Recife na frequência 123, decimal 8, caso negativo 128, decimal 35, bom voo. 1238, apelando 12835, obrigado, boa tarde. Boa tarde, contato a onda colagem, sube, mantém nível de voo 3602, direto ao Jamo. Está presente, direto ao Jamo, está 478.